vida, na morte, na dor. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, o que eu hei de fazer? Se o mundo está contra mim, envia-me o teu poder. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, de mim, na vida, na morte, na dor. Jesus, tu te lembras de mim. Jesus, tu te lembras.